Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, 1 da tarde. Estamos chegando com Coca-Cola, gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fala aí, Maurício Amaral. Ô, oh, beleza. Salve a sexta-feira. Queridão, salve a sexta-feira. Salve. E aí, Cajezinho? E aí, beleza? Tudo bem? Falar, tudo certo? Boa, boa tarde. Boa tarde. Fala, Marcos Piange. Beleza, tamo que tamo. Vamos que vamos, que o carnaval tá chegando e vamos arrepiar, moleque. Marquinhos, adrenalina. Essa é a vibe, Marquinhos. E tu, Potter, tá bem? Essa é a felicidade de um cara que não vai trabalhar no carnaval. Não vai trabalhar. E essa é a amargura de um cara que vai trabalhar. Cara, quem me dera trabalhar no carnaval? Quem me dera poder cobrir... Uma das tela da TV no meio desse povo. Que a gente resolve isso. Quem me dera, Marcos, um telefonema. Quem me dera, quem é um me telefonema. Dera. É um telefonema e eu te consigo uma vaguinha. Eu estaria sobrando. Agradecendo essa chance que a empresa está dando pro Harry Potter de aparecer na televisão cobrindo o carnaval. Fala, uma Alice. Grande festa, uma das maiores festas parei, populares sim. Do para mundo. O Potter tá falando sim, telefone. Alice. Tu quer fazer, Pianjas, a cobertura? É evidente sim. Que eu quero, não, mas que eu não vou ficar me colocando. Não, eu te coloco. Não vou entrar numa festa que eu não fui convidado, não. Entendeu? Não, eu te convido. É. Não, eu me sinto mal. Eu me sinto mesmo, mal. Na parte gay. Ano que vem. Mas eu te conforto. Fica tranquilo. Ano que vem, quem sabe. Não, não esse ano ainda. Não, me convidaram. Gays. Não me convidaram. Não, fica tranquilo. Não quero forçar nada. Repórter lá. Não quero forçar. Tá. Fechou? Tá lá então? Pianjas vai trabalhar na parte gay do carnaval. Então tá, o Pianjas vai fazer as entrevistas na Avenida do Porto Seco aqui em Porto Alegre. Show de bola. Bem, obrigado. Deixa eu apresentar aqui o nosso querido Geizo. Que está aqui no programa, sempre trazido pelo Duda Garbi. Beleza, Geizo? Como é que tá, meu? Beleza, o Geizo não tem coordenação motora de falar e bater ao mesmo tempo. É, cara, tu viu? É pandeiro. Viu a matériazinha que rolou hoje no Cazuca na 0 horas, meu? Muito legal, Geizo. Parabéns. Aí, aliás, tu tá mandando no Cazuca, mais que eu tô no Nain, já, né? Ó, grandão, tá? Tá bom, tá beleza. E a estrela móvel deste pretinho básico, a mulher que tem a chave do meu coração. Roda! Tu não perde, né, Rodequinha? Quer me agradar, né? Quero. Piada interna, piada interna. Tá precisando agradar. Piada interna. Piada interna. Como é que foi a tua noite, nossa, querido? Não, a noite foi linda. O problema foi amanhã, quando a gente não achava a chave pra sair de casa. Pra tu ver como foi a noite, né, mano? Não achava a chave da casa. E as roupas tudo espalhadas. Tudo espalhado. Sapato do lado, outro sapato do outro. Nossa. Aquela correria. Sofá virado. Tem gente que todo virado. Tem gente que esquece a chave, gente que esquece a mala, tá ligado? A calcinha da Rodaica de um lado, a tua calcinha do outro. Do outro lado. É, beleza. A gente tá usando as mesmas agora. Não estamos dividindo. Tudo bom, Rodaquinha? Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá o patrola pra esse sábado aí, tá bom? Olha a puxada do saco, mano. A puxada do saco. Tá profundo. Acabei agora o patrola. Acabou agora? Neste momento. Tarde livre, então, pra compras. Não. Aí tem toda... Quem me dera, queria muito. Toda a parte burocrática vem agora à tarde, né? Tá bem. Tá certo, mas é isso aí, né? Estamos aqui pra fazer o nosso trabalho. Mas o programa tá bem legal amanhã, viu? 11h30 da manhã, mesmo horário. Mesmo horário, tudo aquilo. Várias matérias bacanas, legais, mostrando aí o cotidiano do Rio Grande do Sul. Tudo aquilo. Muito bem. E pra Santa Catarina, patrola Santa Catarina fazendo a mesma coisa. E depois os dois na internet, que é pra todo mundo ver tudo. Todo mundo ver tudo. Isso aí, show de bola. Vamos nós, então, nesta sexta-feira, véspera de feriadão de carnaval, 4 de março de 2011, cerca de 180 mil veículos. Meu Deus! Mais do que os 160 mil veículos do Réveillon. 180 mil veículos devem passar pelas rodovias que levam ao litoral hoje e amanhã. Queres uma dica? Isso é só no Rio Grande do Sul. Só Rio Grande do Sul. Horário bom pra pegar a estrada. Seis da tarde. Começou bola, vai pra estrada. Do pretinho das 6, né? 6:30? 6:30. Olha, a minha dica é 6 da tarde. É, o Almir sabe mais, eu acho. 6 da tarde. Quer dizer que Porto Alegre vai estar um paraíso no vai fim de semana. Vai estar um paraíso, porém... Tudo fechado. Perigoso. Que adianta? Um perigoso paraíso, porque quem tem grana pra sair, sai, né? Opta por ficar, alguém opta por ficar e muitos ficam por necessidade. E muitos destes que ficam por necessidade acabam usando o feriado do carnaval, tô falando dos bandidos, dos ladrões, acabam usando o feriado do carnaval para melhorar o seu faturamento do mês. Arrombamentos, tá falando, né? Arrombamentos, roubos, assaltos, sequestros, tudo. Vai estar tudo vazio, né? É verdade. As ruas é verdade, tem que se ligar. Tem que se ligar na rua e no carnaval. Não, e a Brigada Militar se ligar também, né? A Brigada Militar se ligar também, é verdade. O número representa, esse número que eu falei, 180 mil veículos, representa o dobro de veículos em relação a um fim de semana normal do veraneio. Pela Freeway, a Concepa espera 134 mil veículos se deslocando pro litoral norte. Na RS40, 42 mil veículos devem passar rumo ao litoral entre hoje e amanhã. Além das duas rodovias, muitos seguirão ainda para Santa Catarina pela BR-101, que já está totalmente duplicada, uma vez que foi liberada a ponte em Três Forquilhas, onde havia pista simples. Tá bem? Tá bem. Você que vai pegar a estrada aí, que já tá pegando a estrada, já tem mais de 40 mil carros por minuto. Eu não entendo como é que pode. 40 carros por minuto na freeway já. Como é que as pessoas conseguem enforcar sexta, cara? Não, enforcar a parte da tarde de sexta. Trabalha meio turno. Não, ao meio-dia eu tava vindo pra cá, na Gaúcha, já tava dando 40 veículos por minuto na freeway. Ao meio-dia de sexta, já tem todo o feriado. Profissionais liberais, gente que mantém o próprio escritório. Eu quero ser liberal. Tu não é, tu trabalha na firma. Eu sou liberal, Maurício, tu é um profissional muito liberal. Quando bebe, tão impressionante. Ah, então cuidado na estrada, você que já tá nos ouvindo na estrada aí, pegando a estrada com a família ou com os amigos, ou até mesmo sozinho pra encontrar todo mundo na praia, vai devagar, não bebe, não usa droga na direção, a praia não vai sair de lá, quando for entrar no mar, não bebe pra entrar no mar, por favor, quando for olhar as gostosas, bota o óculos escuros. Volte na quarta-feira pra gente aqui, por favor. Bote um biquíni bem pequenininho. A propósito disso, hemocentros coletam sangue para o feriadão do carnaval. O doador precisa trazer documento oficial de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos, ou seja, jogar na água e fazer tibum, não estar em jejum, evitar apenas alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Sabe que eu falei com uma amiga minha que trabalha com doação de sangue, né? Ela recebe as doações de sangue. E aí doar sangue é se livrar do trabalho, né? Quando tu pode doar num dia de semana e tu consegue um atestado. Tipo o Porã, que tem aquele cachorro. E aí, cara, ela diz que aparece dois fenômenos aqui no Rio Grande do Sul, que ela trabalha no Rio Grande do Sul. Dias de jogo do Inter e do Grêmio. Ah, para. A maior do, a história da doação de sangue. Mas do Brasil, segundo ela, foi no jogo Inter. Não, Inter e Mazembe. Foi um jogo à tarde. Na TV, tá? Sabe? Foi doação. Então, é um absurdo, assim, sabe? Tipo assim, eles conseguiram sangue pra 2 anos. Meu Deus. Tô brincando, não, né? Óbvio que não, né? Nunca tem sangue suficiente, né? Mas foi a maior doação. E quando tem jogo da dupla Grenal às 7h30 da noite, acontece a mesma coisa também. Que bom, pra poder sair antes. Que bom, pelo menos doam sangue. Né? Não vão tomar cachaça. Pensando, né? Por outro lado, o Inter prejudicou muito o Hemocentro. Lá não, no, indo pra no final. Dia 18 de dezembro. Mas era no sábado, acho que não abre. Não, mas aí era no sábado. Era sábado. Ah, era não abre, sábado, só eles abrem de manhã. Tá certo. Não, centro, não. Segunda a sexta. Principais destinos terão tempo instável no carnaval. Ah, não. Bem feito pra vocês! Vão viajar! Vão viajar, desgraçado! Em Florianópolis, o feriado começa com instabilidade. O tempo chuvoso deve permanecer até a madrugada de domingo. Ah, é, brother! Depois disso, feijoada o sol aparece entre nuvens. É mesmo? Vamos falar da feijoada do cacau que vai ter nesse fim de semana. Tem uma van pra mais nós, água no feijão, brother! Depois de domingo, o sol aparece entre nuvens. A temperatura varia entre 19 e 28. No Rio de Janeiro, o feriado começa com o tempo aberto, mas a chuva deve voltar no sábado à tarde. Em mostardas ali, meu. E já chego lá. A partir do domingo, o tempo deve melhorar e os dias serão de sol entre nuvens. Tá bom. Em Salvador, nossa, você que vai ser muito feliz no carnaval de Salvador. Salvador. Cara, olha, um troço que não precisa na vida é ir pra Salvador no carnaval. Precisa sim. Alguém já foi? Sabe outra coisa que não já precisa? Já foi, meu? Já o Alexandre foi comigo, a gente foi. Sabe o que não precisa? Isso. Ah, não precisa, né, cara? Por isso levou a mulher. É. Não, a mulher me levou. Sabe o que quem tava com nojinho era ele. Cara, é o seguinte, nós estávamos em cima de um trio elétrico. Trio elétrico, as ganhas no meio do circuito Barra Undina ali, que é o famoso, famosão e tal. Ah, eu sei. E tu não tinha como sair, tu não tem como sair do trio elétrico. Não, tu não pode ir embora, demora umas 6 horas. Demora umas 12 horas pro trio elétrico passar e tu não pode sair. Abaixo do trio elétrico, a massa, a multidão. Na pipoca, que é o que fica pra colado. Fora, não, pra fora do cordão de isolamento do carro do trio elétrico, fica a pipoca. O pau pegando, meu velho. Meu Deus, os neguinhos jogando capoeira o tempo todo, porrada na cara, chute, tá gira, pontapé. Não, não, não tô. Pô, mas aí é demais, tu vê. Olha não. Só, tem mulher, tem briga, é o lugar perfeito. Perfeito, e o cheiro de xixi. Música boa, música boa. Música boa. Cheiro de xixi é mais. O Olodum, por exemplo, convidou o Restart. Vai ter um momento com o Restart pra tocar com o Olodum. Sério? Muito legal, cara. Sério, era o sonho dos vídeos do Restart. É o grande encontro cultural da música brasileira. Ah, esse é o Planeta Atlântico. Entendeu? É o Planeta Atlântico de Salvador. Mandar um beijo pro Cláudio e pra Vanessa que estavam conosco, aliás, nos convidaram pra ir junto. E inclusive fizeram várias participações especiais nesse trio que a gente tava. Eles fizeram uma participação, foram aclamadíssimos pelo público. Que a música deles faz bastante sucesso lá. Mas assim, ó, o carnaval é uma experiência que eu acho que tem que ser vivida no Brasil do jeito que ele é em todos os estados. Em Salvador tem essa característica. E no Rio, por exemplo, a pessoa que tiver a oportunidade desfila em uma escola de samba. Porque é inesquecível, é surreal o que acontece naqueles 22 minutos ali que a gente atravessa. Cara, isso aí eu descobri esse ano, nunca tinha pensado nisso. O desfile de uma pessoa demora 22 minutos no Rio. Sim, porque a escola toda uma hora. Demora 22 minutos pra passar. São 22 minutos pra passar. Mas é bom, cara. É bom porque eu já desfilei, aí tu começa na Manguaça, quando chega lá pelos 15 minutos, tu começa a ficar sóbrio lá no meio e começa a ver aqueles caras agora, pelo menos em Floripa, né? Aí tu cai na real. E aí tu cai na real, tu vê aqueles isopor pendurados com os arame. E aí começa a ficar sóbrio, chega nos 20 minutos, tu quer sair, tu tá com vergonha. Aí tem o 22, tu corre lá pra tomar mais cerveja. Não, mas no Rio não, né? No Rio deve no ser. No Rio é bonito. Ah, no Rio é incrível. Mas o nosso aqui, tirando assim, todos as escolas que estão nos ouvindo, é muito pobrinho, né, cara? É não, mas o pessoal vai se surpreender com esse ano. É impressionante. As escolas de samba aqui no Rio Grande do Sul. Impressionante. Eu visitei o barracão e eu fiquei apavorado. O investimento no carnaval de Porto Alegre foi grande. R$500 mil por escola. Aliás, é bacana pra quem tiver em casa, enfim, quem optou por ficar em casa na noite, quer curtir carnaval, hoje e amanhã a transmissão da RBS TV do carnaval de Porto Alegre. Que horas? Às 11h30 hoje. Inclusive o Potter vai ser um hoje, dos repórteres. Hoje 11h30 e amanhã 22h45. Não percam o Potter na reportagem, cara, do carnaval. Maior audiência, viu? Maior audiência que é do Rio de Janeiro. O Porã desfila quando? Desfila amanhã pela Imperadores, amanhã. Não sei que horas. Meia-noite. Sábado. Que honra, hein, meu? Uma salva de palmas pra RBS. Que presente. É verdade. Que proporciona pros repórteres. Tá. Obrigado, Marcos. Obrigado. Potter é um abençoado. Ainda dá tempo de tu tá lá se tu quiser, mano. Eu quero, falei. É um telefonema, tu tá lá. Sem graça, eu queria estar lá também, meu, mas não me convidaram antes. Capim de... Cara, tu vai trabalhar. Bota ele no carnaval de Uruguaiana. Tu vai trabalhar. Eu e o Alexandre, a gente vai lá assistir, tu não quer ir junto? Nós vamos amanhã lá assistir. Vai sexta ou... Eu vou hoje e amanhã. Ah, hoje e amanhã. Eu vou amanhã. E o Fetter? Hoje na noite eu vou dar uma banda. Fetter vai quando? Hoje? Eu vou hoje e amanhã. Vai dar uma banda? Hoje tá lotada a cidade. As boates, tudo lotado. As boates. De skate, vou dar uma banda de skate. Tá bom o trânsito hoje pra dar uma banda. Aí é verdade. Ou de bicicleta, né, meu? Porto Alegre vira aquela cidade do Will Smith, aquela Nova York do Will Smith, sabe? Que tem os monstros. Assim que vira Porto Alegre. Meu, mais um destaque do Clique RBS, a filha do Che Guevara chegou a Florianópolis pra desfilar no Carnaval 2011 em Floripa. Tem que desfilar pela Consulado do Samba, que é vermelha, né? Não vai desfilar por uma outra cor, né, meu? A Aleida vai ser destaque na União da Ilha da Magia, que vai homenagear Cuba. Quantos anos tem a Neida? Sábado à noite. Tem o pessoal de Cuba lançando um... Cuba lançar, meu. Tu tem essa informação samba, né? Aí, Fé? Não tenho a informação da filha. Filha do Che Guevara, Leida? Quantos anos tem? Uns 60. 50. 50. Não, dá pra ir, né? 50. Dá pra ir pular carnaval. Dá pra ir pular o carnaval tranquilamente. Sim, logo sim. Homem tenta assaltar prédio em Porto Alegre Perdão, posso falar só uma coisa? Pode, mano. Desculpa. Não há nada, não tem problema. A minha mãe vai desfilar, cara. Minha mãe vai desfilar de cadeira de roda pela Consulado do Samba. Queria deixar aqui o registro. Sério? Quase um ano depois do acidente, ela já tá andando andando com muleta e tal, e vai desfilar de cadeira de roda pelo consulado. Que demais, cara. Num momento emocionante pra minha família. Sem dúvida. E espero que emocionante pra todos nós, cara. Eu fico perplexo ainda quando tu brinca com o acidente da tua mãe. Agora eu não sabia se tu ia brincar, se tu ia falar não, sério. Não, é sério, vai desfilar de cadeira de roda. Todo mundo aqui viveu o impacto do acidente que quase tirou tua mãe de ti, né? E mostrando uma superação aí, a velha vai lá no 11 meses depois desfilar na consulado, que ela todo ano desfilava, né? E não vai deixar essa bola cair. Alguém grava o depoimento do Piantes pra gente ficar repetindo durante meses, na hora que é tão difícil ver ele falar emocionado assim, né? Eu fico com a voz. Eu pensei em quatro piadas sobre esse momento, mas eu me calei em respeito ao Marcos. Tipo, que assim, continua, né? Merecer, ele merecia. Né? O desfile vai ser uma mão na roda. Vai ser uma corrida pra ela, né, cara? Parou, meu. Aí, mãe, como é que tá a correria, mãe? Diz que a mãe dele vai desfilar em várias alas. As alas vão passando pela mãe dele. Não, mas ela é mais rápida que a ala das baianas. Chega. Homem tenta assaltar prédio e é contido por populares no bairro Floresta, em Porto Alegre. Pô, logo no bairro Floresta, né? Que agora há pouco mataram duas pessoas no bairro Floresta. A Brigada Militar prometeu que ia estar mais atuante ali. Moradores imobilizaram o ladrão e evitaram o assalto a um prédio comercial na rua General Neto. Ao sair do edifício, o assaltante ainda tentou fugir de moto, mas foi derrubado e imobilizado por três populares. O ladrão entrou em luta corporal para se desvencilhar dos homens e acabou levando a pior. Indignados, os moradores reclamam da demora da Brigada Militar, que teria levado mais de 20 minutos para chegar ao local. Ai, mas e a situação? 20 minutos segurando o neguinho. É ruim. É, cara, isso aí é perigoso. Não pode virar expediente, né? Não pode virar praxe. Se ele tem uma arma, ele queima os loucos ali, né? Zona Sul de Porto Alegre, uma construção com vários pedreiros, aí os ladrões descobriram o dia do pagamento dos pedreiros. E aí invadiram o momento do pagamento e aí deu luta lá com os bandidos e mataram o pedreiro. Os caras sabem tudo, cara, eles estão por dentro, a bandidagem ela é organizada. O cara roubou uma empresa de segurança hoje de manhã, né? Pra roubar. Empresa de segurança, o cara roubou. E levou R$200.000 o salário dos funcionários. É verdade, amigo. Dia 4, né? Não é fácil o negócio. Não é fácil. Empresa de segurança sendo assaltada. É por isso que eu digo: mais presídio. Não, Marcelo. Mais presídio. Pena de morte. Não, presídio, Marcelo. Menos escola. Calma, Marcelo. Estão tudo nessa de longo prazo. Educação é longo prazo. É curto prazo, amigo! Curto prazo! Eliminar os bandidos da sociedade! Um a um, caindo e sendo punidos! Punição, amigo! Pena de morte! Pra acima de 16 anos. Que isso? 16 anos, idade penal 16. Acima de 12, já vai pra FEBEM, com punição e trabalho. Tem que trabalhar preso, amigo. Não pode ficar pegando banho de sol. Banho de sol nem a minha mulher consegue pegar, querido. Por que, Marcelo? Pegar banho de sol. Né? Tá branca, tua mulher. Tá com uma albina, aquela desgraçada, amigo. Não, tá de marquinha, tem marquinha. Aí vão pra prisão. Lá, as marquinhas dela? Ficam pegando... Qual é que é? Tô sentindo um clima aí. Perturbou, Marcelo. Me cuspi todo aqui, amigo. Tô todo cuspido. Tá contigo, Marcelo. Mais presídio, hein? Mais punição. Olho por olho, dente por dente. Agora, roubou, arranca a mão. E o carnaval? Mano. Olhou pra mulher alheia, arranca o olho. O olho. Né? Agora tem que manter carnaval, o clima. Carnaval? É festa do quê? Festa de pecado. Do pecado da carne. Tá bem ensaiadinho esse discurso aí, Marcelo. É de recorte. É, eu sei. É de recorte. Um indiano engoliu uma espada durante um festival. Engoliu uma espada até o fundo. Lá no fundo, assim, se engasgou. Engoliu a espada até o fundo. Foi lá em Ahmadabad. Ahmadabad tem muita espada. É um festival dedicado ao deus hindu Shiva. Ah, o Shiva. O uísque, né? Belo. Ah, é o Shiva. Tem até uma música. Ô, Shiva. Meu Deus. E a americana Taylor Morgan decidiu leiloar as roupas e outros objetos do ex pela internet. É verdade, terminaram o namoro e aí ela resolveu leiloar. Traiu ela, Marcelo. Traiu-a. O Taylor mora em Boca Raton. Ah, lá é muito ratão, velho. Já arrecadou quase $1,000 com leilão online. Pô, que massa. Até agora, ela já vendeu camisas, calças, cinto e outros objetos. Fica. Mas o melhor da notícia, tu suprimiu que ela se exibe com as roupas do namorado em pose sexy, entendeu? Em pose sexy por na isso internet. Na internet, é verdade. Obrigado, produção. Um americano foi processado depois de tomar cerveja em frente a um policial ao ser parado no trânsito. Foi parado, abriu a cervejinha e tomou na frente do policial. Ele ofereceu um gole, pelo menos? Não, acho que por isso que foi preso, não ofereceu. Não, foi preso, tava quente a cerveja. Tava rápido demais, lá em Elyria. Aonde? No Ohio. Ah, é o Ohio que eu paro. De novo. E né? O policial mandou parar, ele desceu do carro, tomou uma latinha de cerveja. Questionado pelo policial se ele tava bebendo, ele deu um outro gole e respondeu... Sim! Ele foi processado por dirigir sob influência de álcool, dirigir sem documento e também com posse, sabe do quê? O quê? Maconha! Não é possível! Maconha! Ainda bem que foi preso, né, Marcelo? 84,6% dos motoristas em alta velocidade usam, sabe o quê? O quê? Gasolina. Usam maconha. Ah, usa é? Maconha. Não, cara, não, usa. Não, usa. Aí usam devagarinho. Não. Não, alta usa, usam, porque a maconha deixa a pessoa adrenalinazada. Não, não, não é verdade. Deixa problema, adrenalizada a pessoa. Qual é o problema? E a pessoa fica com vontade, sabe do quê? Do quê? De ficar olhando menininhas. Que isso, Marcelo? É verdade. Eu fico olhando menininha e dizendo assim, e aí, como é que é? Isso é linguajar de maconheiro. E aí, como é que é? E aí, pode crer? Maconheiro fala assim. Tatuagem também é coisa. Usa tatuagens. Que e, mais? E tem a famosa larica. E escuta o quê? A larica é a vontade de ficar doidão. Rugged. A larica é a vontade de ficar louco. Não, Marcelo. Sobem os morros. Se tu diz. Para pegar drogas. Como diz o meu amigo Cacau, se tu diz. É verdade. Vamos falar aí da feijoada do Cacau. Quando é que vai ser a feijoada do Cacau, isso Marcos? Aí, brother. Feijoada do o próprio Cacau. O próprio Cacau. O próprio Cacau que vai falar, né? Sábado agora. Sábado de tarde. Agora, amanhã. Gostando santinho. Que beleza. Horário tradicional da feijoada do Cacau Menezes. Que beleza, hein, cara? A discotecária. Bom, um dia a gente ainda vai chegar lá. Um dia a gente vai receber o convite. Tem uma van pra nós. São meus convidados. Tá estacionado aí na frente. Uma van pra nos levar aqui do Morro da Cruz até o Costão. Tem uma van. Não, até o aeroporto, né? O Cacau há 3 anos fala que tem uma van pros pretinhos. Em algum lugar tá essa van, bicho. Só que eu não tô conseguindo ir. Tá lá no pátio. Tá lá no pátio do Divino. Divino. Que beleza. Parabéns, Cacau, pelo projeto da feijoada aí. Há quanto tempo já? 47 anos. Capaz. É verdade, é mais de 100 não, anos. Pouco, é muito tempo, não é? 150 anos. Mais de 100 anos, Cacau Menezes, fazendo a feijoada do Cacau. É o centenário da feijoada. Sempre com grandes modelos. Personalidades, políticos e pessoal de e destaque. Vem cá, tu já na foi, Piangers, na feijoada? Já fui. Não, já foi. E o Piangers passou comendo dessa hora até que horas? A pessoa sai de lá de enquistado. O pessoal não vai assim, muito pra... Pra comer? Comer. Ah, não come? Vai pra quê? O pessoal vai mais pra beber. Curtir as... Azarar, né? Gatinhas. É slide, é feijoada 12 horas. Ninguém sente muita fome, brother. Só fica passando slide da feijoada. Não, todo mundo brilha. Fotos. Fica tomando uma ceva e vendo as fotos da feijoada. Champanhe, grandes modelos, grandes personalidades. Que, nem aqueles artistas que cobram pra almoçar com os fãs e não servem almoço, né? Pô, que dureza. Baita os fãs choram tanto durante o almoço, não precisa comer. É, mas o Potter agora tá cobrando pra almoçar com o Potter. O Potter tá cobrando? Ah, eu acho bonito. É o novo projeto do Pretinho. Tudo pelo social. Tudo que eu queria era cobrar pra comer, né, Potter? Inclusive o almoço é no tudo pelo social. É a lá minuta do Potter. Eu vou fazer a festa lá minuta do Potter. Todos os pratos com 2 ovos. Baita ideia, baita produto aí comercial. Vamos vender isso aí, comercial. Sempre com 2 ovos. Vocês viram embaixo, vocês viram o Pedro Bial ontem dizendo... Bêbado. Não, não, o Pedro Bial ontem ficou 30 minutos no programa que ele apresenta lá na Rede Globo, o BBB, dizendo, eu não vou negar. Eu não vou negar. É mesmo? Não vou negar. Vocês não viram? Pô, velho, ele deve estar ouvindo a rádio aí, então, né? O Brasil inteiro ouve. Mas acho que a Sara tá dormindo. Será que ele tá ouvindo? Com certeza. Ele deve estar lá na casa. E aí ele usa jargões, eu já vi, ele já falou tchê no BBB. ele usa jargões do Pretinho. Aí, tu tá por aí, Pedro Bial? Cumprimenta a galera da Atlântida aí, meu. Alô, Pedro? Ah, não tá. Não tá. Que pena. Tá mais tarde. Mascarado no bloco. Pedro! Aí, galera da Atlântida. Aqui é o Pedro Bial. Aê! Bial! Vamos dar uma rodada, vai daí, Rodaquinha. Olá, pretinhos. Mando pra vocês uma colaboração. Beijo pra todos, principalmente pro Geiso, que tá voltando de férias. Olha, gosta de ti, Geiso. E ela fala no BBB. Olha, você foi eliminada. Você está fora. Manda aí um... Pode ficar tranquilo, querido. Pros professores de laboratório de química da turma 114 da East... Deve ser UFSC, né? Deve ser UFSC. Tá errado, né? A universidade tá. E um... Jornalismo, verdade, amiga. No caso, pra vocês mesmos. Pra nós somos mesmos. Nós. Beijos da Amanda Machado. Ela escreve de São José, Grande Florianópolis. Coisas que aprendemos com o BBB. Aí, ó. Chorar abraçado a uma boneca feita de sucata é uma boa maneira de ganhar dinheiro e se dar bem na vida. Ah, o Bambam. O Bambam ganhou assim. O Bambam tá milionário. Ah, existem indivíduos com o apelido de cowboy que costumam usar chapéu dentro de casa. Bater panela de madrugada é uma excelente forma de fazer amigos e influenciar pessoas. Uma louca que apanhou dos caras. É a... Tina. Obrigada. Ela batia a panela. Ela teve um piti e resolveu fazer um panelaço de madrugada. Aí alguém pegou a mala dela de roupa toda e jogou na piscina. Ah, para! Eu me lembro quando o ela Fernando foi... tá lá, que depois ficou de cadeira de roda. É verdade, foi quando Fernando. Quando ela foi eliminada, o pessoal fala: vá, Tina! Vá, Tina! Vá, Tina! Pessoas se dividem unicamente nas seguintes categorias: fortões, gays, modelos, loucos, caipiras e calados. E os calados são eliminados pela primeira. São os primeiros a ser eliminados. Se você tem uma sunga branca, você é durão. O durão tá dentro da sunga, então. Que isso, Geiso? Vem cá. É o meu. Discutir por uma lata de leite condensado pode marcar sua imagem pra sempre. Que história foi essa, Geiso? Essa eu não me lembro. Não lembro também. Discutir com a lata? Não, eu lembro que teve uma discussão de leite condensado, mas não lembro quem era. Não, ela usa o leite condensado pra ficar pegando as outras. Che, mas é bom leite condensado. O que tá acontecendo contigo, gente? Nessa edição... Eu tô vendo o BBB. Ele tá certo, nessa edição eles estão fazendo isso. Toda festa, a produção do BBB já se ligou, eles deixam uma jarra cheia de leite condensado. E doce. Quando chega ali pelas 4, 5 da manhã, que o pessoal já tá pronto, alguém pega aquela jarra, escolhe um homem da casa... Pra derramar leite condensado. E derrama na boca dele e todas as mulheres beijam o indivíduo. Ah, para! Ah, não! Como é que eu tô perdendo isso, meu? Eu falo pra vocês. Mas fica a dica pra balada do Pretinho. Porã deitado. Sem camisa, a gente derruba. Vai ser o ponto alto. Imagina limpar o porã com os pelos, com leite condensado. Imagina, deve ficar tudo melado. Que nojo. Um psiquiatra pode ser o mais desequilibrado num grupo de pessoas. Era o Dr. Marcelo. Eu vou te dar 2 minutos. Ele dizia pras pessoas: eu vou te dar 2 minutos pra te explicar o que tu quer me dizer. Cara, que bicho desequilibrado. O nome mais usado para mulheres é Juliana. Deve ter tido umas 30, né? E 30 na Playboy, né? Todo é bem todo. Normal tomar banho usando biquíni ou sunga. Mas é óbvio que é normal. Sim, né? Banho. Teve mais um bafão que rolou essa semana no BBB. Ele só tem um banheiro na casa, né? Então fica aquela plaquinha de ocupado e alguém tá lá dentro, obviamente. Como é que aí o cara tava apertado. Aparece os caras fazendo cocô? Não, tem uma câmera lá, mas ela não vai ao ar. Aí tinha alguém muito apertado, um cara muito apertado, e aí ele tirou a calça e fez xixi no lixo do lado de fora. Entendeu? Mas aqueles, isso acontece. Aqueles matos ali, ia ser legal o cara tomar uns tragos, um xixi naquele. Não, mas tem um... Toma um trago e sai nadando na grama, assim, O Daniel. Toma ali o... A única pessoa a aparecer na TV de um Big Brother é o jornalista Pedro Bial. Cerca de 90% da população masculina tem tatuagens. E cerca de 90% da população feminina tem silicone. Saber cozinhar é um motivo para que as pessoas te queiram por perto. Menos chance de ir pro paredão. Uma simples cara, claro que é quem faz a comida, né? Ah, o Jamie Oliver lá. Nossa, ganhava certo. Anônimos também, né? E ele dava um giro na cabeça das pessoas na hora de fazer aquele negócio. Tá pronto. Uma simples carta pode transformar uma dentista extremamente religiosa em uma devassa. Que história foi essa? Na edição passada. Ela não fazia nada na casa porque ela tinha namorado lá fora. Aí quando tu ganha uma competição que é o anjo, tu tem a chance de receber uma carta da família. E a carta, em outras palavras, explicou pra ela que ela estava solteira. Que o cara já tinha zunido, entendeu? Aí liberou. Solteira em caps lock, assim, ó. Solteira. Vou acordar pra vida. E aí fez acontecer. Foi barranco abaixo. Sem boia. Quem ganhou ano passado? Não, quase ganhou. Dourado. Ah, não me lembro. Ela foi em segundo lugar. Dourado, né? Foi em segundo. Ah, ela foi em segundo lugar. É, ganhou dinheiro. E não, não saiu na Playboy nem na Sex. É mesmo? Não. Fernanda não saiu na Mas era só o paparazzo. A Fernanda saiu na VIP. VIP. Tá, não, mas ela não se pelou. Mas é que na VIP não é mulher pelada, né? VIP não é mulher pelada. Não, aliás, a Fernanda vai estar em Porto Alegre no carnaval, meu. No camarote, tá lá. Que hora? Uhum. Rico Thomas vai estar lá. Vai entrevistar ela. Eu fico mais animado vendo o gibi da Mônica do que o ensaio da VIP, pô. A Tina, já viu a Tina? A Tina saiu? Pô, a Tina é muito... A Tina da Mônica. É doente, cara. Pai, eu desde criança tenho... Que doente desse, né? Doente desde criança. Descobriu agora só, meu. Caraca, maluco. Me conhece bastante. Vai daí, Cajezinho, manda bala aí. Eu tenho algumas dicas aqui pra incomodar numa festa chique. O pessoal vai participar de uma festa chique, né? 1:30 da tarde. Ao entregar o convite na portaria, pergunte se não poderia ficar com ele pra pendurar na porta do seu guarda-roupa como recordação. Quando estiver entrando no local, comente com os convidados que foi muito difícil chegar até ali, pois o ônibus estava todo, estava lotado, todos os ônibus estavam lotados, e o teu estragou, obrigando tu a fazer baldeações. Baldeação é coisa de pobre, né, cara? Que é baldeação? Trocar de ônibus. Mas no inglês fica bonito, em baldeação. Frases que aí que nunca dizem. Em inglês é shuttle. Shuttle. Deixe propositadamente uma etiqueta pendurada no seu terno escrito roupa alugada igual a R$100, devolver segunda. Ao chegar à mesa, vai pegando salgadinhos e canapés desesperadamente, com as mãos nos bolsos cheios, comente com a boca cheia que não come há 3 dias. É bom, né, cara? Espere a hora do champanhe e grite pro garçom do outro lado da sala: ô, da borboleta, me traz uma ceva! Ô, da borboleta é muito bom, cara. Pergunte a todos os garçons se eles estão cobrando 10%. Antes de ir embora, diga que propõe um brinde aos noivos, mesmo sabendo que é uma festa de formatura. Mas nessas festas aí é legal tu dar uns 10% pro garçom antes de tudo, porque é verdade, ele vai te tratar melhor. É verdade. Não vai precisa trazer cerveja mais gelada, uísque. Uma festa chique, chique mesmo. Tem um vidrinho ali do lado do bar, e aí tu deixa ali 10 dólares. Gorjetinhas. As gorjetas dos garçons. Ah, vou querer esse vidro. Deixa ali 10 dólares. E outra coisa, cara, e o cara pergunta, já pergunta o nome do garçom. E aí o cara vai dizer José. E aí tu chama esquece. Ele. Não, aí tu o chama nome ele. E não, erra. Não aí esquecer. Ferrou. Não. Sempre pelo nome. E aí tu chama ele pelo nome. Ô, José. Entendeu, mas... O cara, tu não, cria uma é intimidade, não, é. Ô Zé, Zezinho. Cria uma intimidade com uma pessoa mais importante. Ô Zecão. Festa chique mesmo, Joe. É legal isso. Outra coisa, boa, também em churrasco, fazer amizade com o cara que tá fazendo a carne. Com o assador, né? Fica um tempo com o assador ali, deu o melhor corte. Sou muito amigo do Couto. Couto, por exemplo, é. Até durmo com o Couto. O Couto é legal, que depois dá pra pegar o Couto também. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Uma fome moreno! Olá, queridos pretinhos! Para os apaixonados por moto, tem uma moto shopper com motor de CB500 para vender. A moto é linda, vale a pena conferir. Interessados, mandem e-mail para motolu@bol.com.br. Motolu, L-U de Lúcio, Luciano, motolu@bol.com.br. Estamos pedindo 30 mil. Mas aceitamos ofertas. O motivo da venda é que precisamos de grana, grana, grana. Obrigada. Beijos, Luciana de Pelotas. Ah, entendi. Entendeu? Olá, galera do PB. Não perco nenhum programa de vocês. Ah, o programa é audiência nota 10, pois eu ouço todos os dias a programação das 13 horas a caminho da lotérica. Deve trabalhar numa lotérica. Ou aposta todo dia. Então venho por meio deste e-mail vender a minha loteria. Opa! Olha, tá vendendo na Grande Florianópolis. Novo Hamburgo. Pois é, Novo Hamburgo. Pois a mesma foi aberta recentemente, apenas 1 ano e 6 meses. Aceito troca por imóvel ou veículo. O motivo da venda é para investir em outro empreendimento. Abraços a todos. Vendo Lotérica Floripa, @hotmail.com. Boa. Tá bem, Almir? Show de bola. Quem tá jogando aí, Almir, no telefone? Eu não tô jogando na dor. Tá jogando sim. Recebi uma mensagem aqui. Que mensagem? Mensagem não posso dizer. Por quê? É o pessoal com um novo produto. Eu achei que não ia ter produto hoje pra apresentar. Por quê? Mas acabo de receber uma mensagem no meu telefone. Dampfone. Que é Almir Environment. Environment. Está criado. Meio ambiente. Almir Environment. Meio ambiente, é isso? Almir Environment. Ah, que é inglês. Tá mais muito chique. Bom. É? E nós estamos querendo uma voz feminina pra falar. Por favor, dá aí. Olha aí, está. Almir Environment. Eu não sei se vai dar pra eu participar do projeto. Trilha, trilha, trilha, trilha. Tira, trilha. Trilha, trilha. Trilha, trilha. Trilha, trilha. Almirc Environment. Almirc Environment. Preocupada com o meio ambiente. Preocupada com o meio ambiente. Agora tudo junto, do começo. Agora ao fim. Tudo junto. Do... É bem Almir mesmo. Pediu pra uma mulher loira fazer a vinheta, dá nisso, Almir. Tá maravilhosa, maravilhosa. Contratada, querida. Almirc Environment. Pode vinheta, por favor? Almirc Environment. Almirc Environment. Almirc Environment. Almirc Environment. Isso. É, sem, uma sem, empresa. Sem, como é o resto? Sem a trilha, sem a trilha. Sem a trilha. Sem a trilha. Uma empresa preocupada. Almir, tu não precisa falar que nem ela, tu pode continuar. Almirc Environment. Uma empresa preocupada com o meio ambiente. Uma empresa preocupada com o meio ambiente. Acaba de criar o fim da poluição dos carros. Ah, para! Exatamente. Almir, tu é um gênio, velho. Carbono zero, poluição zero. Todo demais. Mundo a pé. Não! Ah, de anda carro, de carro igual? Mas acaba com esse gás carbônico jogado no meio ambiente. O que que faz, Almir? De forma a lançar, de forma muito barata, gente. É muito barato, como é que ninguém tinha pensado nisso? É um cubo, um tubo. Um tubo? É um tubo ou um cubo? Um tubo. Plugado no cano de descarga. Plugado, certo. Que vem esse cano levando para dentro do carro. Aí não vai pro meio ambiente. De forma que esse gás carbônico não é jogado para. Pô, Almir, até demais, do carro. Cara. Perfeito. E cara. Como é que fica é dentro do carro daí? É muito barato. Carro fica feia. As pessoas vão morrer. Menos de R$16, gente. Menos de R$16. Quanto reais? É que é menos de R$16? R$2,00. É menos de R$16. R$15,99. Você compra o kit da Almirc Environment. Almirc Environment. Exatamente. Cara, acabou, deu, terminou. Olha lá. Esse 13,37, velho. Sabe o que acontece? Põe uma samambaia. Samambaia dentro do carro. Que daí ela pega o gás carbônico e transforma. Ela faz a fotossíntese. E nesse kit, a samambaia vem junto. Vem junto no 15,99, gente. Botar a mulher samambaia dentro do carro. Todo mundo tá ouvindo o som da Atlântida em todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico, com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. 18 minutos pras duas. E aí, doutor Alceu? É batamento. Tá de boa, doutor Alceu? Credo. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Ontem teve Libertadores, doutor Pepper. Quem é que ganhou no Olímpico lá, doutor Santana? O Grêmio. Quanto foi o jogo? 2-0. Tá emocionado. De quem foram os gols, doutor Santana? Foi o André Lima e o Borges. Como jogou o Rafa Márquez? Eu não sinto mais saudades do Paulão. Não? Não. Mas ontem tu tava desesperado, cara. Mas já passou. Porque o Grêmio ganhou, o Grêmio será tri da Libertadores. Tri da Libertadores. Dá uma corridinha aí, Santana. Deixa eu só fumar o meu cigarro. Doutor Peter, agora tudo é carnaval, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. Mas ainda tem jogo hoje no Catarinense, doutor Peter. O Criciúma vai jogar com Concórdia. Criciúma campeão do primeiro Concórdia. Turno do Catarinense. Parabéns. Que torcida do Criciúma. Vai ser um baile. E o Figueirense vai jogar com o Metropolitano. É exatamente. Um técnico novo, estreia do Jorginho, que foi apresentado ontem, o Jorginho. Exatamente. É, seleção brasileira. Já é o segundo turno, né, doutor Pierre? É o segundo turno do Catarinense. É exatamente. A Bahia vai jogar amanhã com a Chapecoense. Em Chapecoense. Amanhã, sábado de carnaval. É exatamente. Deixa eu ver. Aí, Rafael Coelho, vamos trabalhar. O Grêmio. Joga na quarta-feira. Cocatinha. Contra o Caxias, seremos campeões da Piratini. É, doutor Cagê, domingo tem Brusque e Joinville. Feito! Domingo, às 5 da tarde. É que o carnaval é terça-feira, né? Carnaval mesmo é terça-feira. É sacanagem botar os caras pra jogar no domingo de carnaval. É verdade, né, cara? Mas por quê, cara? O só Grêmio é folga. O carnaval é feriado pra todo mundo, cara. Não, mas claro, o final de semana é que o Brasil, folga. O Brasil se apropria da... Sabe que carnaval é... Tu acha que vai dar quantos torcedores lá? Não, Brusque e Joinville. Mas podia ser qualquer feriado, qualquer dia normal, sabe, não ia que, dar nada. Sabe que carnaval é facultativo, né? As indústrias de Caxias, tudo funciona no dia de carnaval. Não para. Eu acho que tem que trabalhar também. É trabalhador, o povo de Caxias é trabalhador. Na terça-feira não é feriado obrigatório. Mas o Potter trabalha, meu. É facultativo. Ah, jogador de futebol ganha bem, né? Caxias trabalha todo dia. Normal terça-feira. Todo dia sem parar. O pessoal do Brusque, eu não sei se ganha bem, Rodaica. Acho que ganha, não. Do Brusque ganha. Tem grandes empresas lá na região de Brusque, povo trabalhador. Perto de mim. Brusque foi o Potter. Um clube bem administrado, provavelmente ganha muito, muito não, bem. Não, o pessoal do Brusque não ganha, que nem os caras do Inter. Quanto é que ganha um jogador do Brusque, só pra entender? O maior salário do Brusque deve ficar em torno de 10, 15 mil reais. Isso é achismo, mas não sabe. Eu acho que 15 mil reais não é um bom salário. Então, desculpa, então. Então, o Brusque... 15 mil reais não é um bom salário. Vamos ser hipócrita, que nem meus colegas. O Brusque deve ter uma folha salarial parecida com a do Grêmio do Inter. Cara, não é hipocrisia, mas tu não sabe. Amargurado, né, cara? O Potter tá amargurado. Vamos lá. Deixa pra sair. Não vamos em lugar nenhum. Acabou. Obrigado. Peraí, Potter. Não, eu vou seguir, não. Que eu vou falar piada, eu vou falar. É censura no programa agora? Não, cara. Tá amargurado, tá amargurado. Olha, se atacou. O que ele quer falar, afinal? Não entendi. Uma merda dessa. Ô, Potter, deixa eu te falar uma coisa. Xixi durante a semana. Deixa eu te falar uma coisa. Chiliquezinho, salada. Olha, até o Geiso, cara. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Não, eu nunca vou te censurar. E sempre que eu tiver que te dizer alguma coisa, eu vou te dizer. Eu quero te dizer que nós não temos a certeza, né? Tu não tem a certeza de quanto ganha um jogador do Brusque. No Google não diz isso. Eu tenho certeza absoluta que ele não ganha a mesma coisa que ganha um jogador do Caxias, que dirá do Inter e do Grêmio. Não, do Inter. Joga no Google, em salários dos jogadores do Brusque. É isso aí. Perdendo tempo aqui falando sobre uma coisa que a gente não tem certeza mais uma vez. Né? Não, mas acho que a gente tem certeza que as folhas salariais de Brusque e Inter e Grêmio são diferentes. Temos, não, tá, absoluta óbvio, certeza. Mas assim, se ele foi ganha 10, 15 mil conforme tu disse, acho que é um bom salário, não, não deles, tem problema trabalhar na terça de carnaval. É que assim, ó, cara, carnaval Viola jogou no Brusque, é feriado, né? Terça-feira. Ano passado. É facultativo, como disse o Maurício Amaral, mas é feriado terça-feira, é no Brasil. Brasil é a festa do povo brasileiro. O jogo é domingo, entendeu? É domingo. Mas por domingo que vocês também estão discutindo ainda sobre isso, por quê, cara? Aliás, o Inter que não joga. Vamos na Sandy. Sandy Devassa. Mesmo que não beba cerveja. É Devassa agora. O que tu acha da Sandy? Eu li uma boa hoje na internet que alguma coisa sobre a coisa mais devassa que a Sandy fez foi bater no quarto do Júnior e dizer: abre a porta, me devolve minha boneca! A Sandy é tão devassa que já colocou a moça do Google Translator, aquela que fala, pra falar palavrão. Não, cocô. A Sandy é tão devassa que dorme no sofá e acorda na cama. A Sandy é tão devassa que quando o Júnior tinha 18 anos, contou pra ele que Papai Noel não existia. Putz, que guria mala. A Sandy é tão devassa que ela entrava nas salas de bate-papo do UOL com nome falso. Ah, não! Casada 37. A Sandy é tão devassa que já disse que ia dormir, mas bloqueou o amigo no MSN. Que feio. Não se faz. Os caras acharam uma entrevista da Sandy de 2013 dizendo que ela... Ah, eu não gosto de cerveja, do gosto ruim. Pô, 2003, né, cara? Não, mas essa... Passou, né? Ela mudou muito. Nessa época o Porã bebia salada agora. Não bebe mais. Tem entrevista mais recente dela dizendo a mesma coisa. Mas vamos combinar. A Devassa e tal são cervejas que entraram no mercado, cervejas premium entraram no mercado há pouco tempo. São cervejas de alta qualidade que talvez a Sandy não conhecia. E agora conheceu e se apaixonou pelo sabor da Devassa. Pode ser, mano. Nova skin. Pode ser. Tem toda a razão, é verdade. Não, tem uma hora que a pessoa começa a tomar cerveja, é, né? É verdade. Eu comecei com 19 anos. Porque toda adolescência, os guris, tudo tomando trago, sério? Anos, 19 anos, cara. Ei, o pessoal é tarde. Hoje o gurizado tá bebendo com 14, o pessoal se apavora que a minha irmã bebe com 8 anos. Meu Deus, bebe com 8 anos. Mas ela só bebe quando ela fuma, cara. Ó, meu, deixa eu dar um toque aqui. Não, vai tu, Geizô. Vai aí, Geizô. Vamos nessa quedadinha, tá? Boa! Carnaval de chegando. Carnaval. Mandar um abraço pra Pi, pro Jorge, que me viram no Olímpico. Meu Deus, eu te amo, Salada. Pra Pi. Relaxa, meu. Relaxa. Pi. Ó, já tá subindo. Relaxa, meu. A Jennifer tava perto. Eu falei, calma, relaxa, meu. Aqui a Jennifer. Depois. Não falou depois. Sim, depois eu peguei o número da Pi. A gente vai. Ô, gente, manda um abraço pros caras do Jatão Chopado. Como é? Como é? Vou explicar o que é. É o Jatão Chopado. É o CTG, Jatão Chopado. Chopado de chope. Achei que era Jatão Chopado. Jatão Chopado. São os caras que estão saindo de Horizontina agora, hoje, sem rumo pra Santa Catarina, de motorhome. Meu Deus. Vão 10 magrão dentro do motorhome, sem rumo pra Santa Catarina pra fazer o carnaval. Grande passeio. Isso me lembrou aquele passeio do Guri, né? Os passeios que tu faz. Tô organizando um desse também. Abraço pra galera aí. Tocando muito som, de bobeta e moletom, Opala marrom, todo mundo tá. Então vamos lá, pode crer. Aqui no motorhome do Guri, vamos aí. É, pode ler. Vamos aí. Fica a dica, obrigado, Laguna, né? Laguna. Lagoa, né? Direcione esse motorhome pra Laguna. Claro, claro. 10 caras do motorhome tem que ir pra Laguna. Jaguaruna é a pedida desse canal. E as cantadas, gente. Jaguaruna. Vamos lá, meu. Sua mãe é carnaval, né, meu? Aquele clima, aquela carnaval. Loucura, meu. Sua mãe é costureira, meu. Não! Mas você está na medida, Sara. Ah, boa, hein? Boa, hein, meu? Média, média. Você não é combustível, mas é o meu sonho de consumo, Sara. Que mais, gente? Você gosta de chocolates, meu? Sim. Então você acabou de encontrar um garoto, Sara. Ah, essa é boa, essa boa, gente. Essa é boa, essa é boa. É boa. Pega no meu canudinho, salado, e me chama de todinhos. Vai, vai, talado. Tu rói unha, gente. Agora que eu vi que tu rói unha, cara. É, é que às vezes não tem nada pra fazer no bar da Dona Rosa. Falta comida lá da gente, aliás, tem uma unhazinha milanesa lá, meu. Fica à vontade. Gente, vou dar um toque aqui pra galera que tá afim de renovar o seguro do seu carro. Dizem que tempo é dinheiro e dizem também que é verdade. E é mais verdade ainda para quem escolhe a HDI na hora de fazer ou renovar o seguro do carro. Para economizar tempo, na HDI você tem o Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Para economizar dinheiro, na HDI você não tem aquelas coberturas adicionais que só encarecem o seu seguro. Com isso você economiza de 15 até 25% dependendo do seu carro. Faça o teste na hora de fazer ou renovar o seguro do seu carro. Peça pro seu corretor cotar também com a HDI, a seguradora para quem quer poupar tempo e dinheiro. Se é o seu caso, tá lindo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Boa, meu. Quer contar uma piada aí, Potter? É ela, né? Piada do Potter! Apoio! Casa dos Todos! Cobrimos qualquer oferta! E aí diz um menino para uma menina: eu consigo ficar mais de 100 dias sem comer. Como é que tu consegue? Como só de noite. Claro, dia, 100 dias. Boa, 100 boa. Dias. É a piada da noite. Eu descobri uma coisa que me tira completamente o apetite, cara. Ah, comer? Comida. Bastante comida. Posso mandar uma aqui? Pode. Eu deixo, vai. Aproveitar que a Rodaiquinha tá aqui, a gente pode debater sobre esse assunto que tanto inflama as discussões, né? O que homens e mulheres esperam em um relacionamento? As quatro qualidades mais importantes que ambos os sexos procuram e valorizam nos relacionamentos com seus parceiros são senso de humor, química, afeto e boa comunicação. Tanto homens como mulheres valorizam atributos como lealdade, honestidade, generosidade, personalidade forte e gentileza. Ainda que tudo isso em escalas diferentes. Por exemplo, lealdade está em quinto lugar na preferência masculina, enquanto para as mulheres este item aparece em sexto. É mesmo? Mulher prefere. Pô, menos... a gente quer mulheres mais fiéis do que elas, homens. Leais, na verdade. Mas lealdade não é fidelidade. Lealdade é mais na parceria, tá ligado? Há, no entanto, dois itens que as mulheres valorizam, mas que não estão entre as qualidades listadas pelos homens. Quais, elas desejam quais? Parceiros responsáveis e que queiram ter uma vida familiar. Bah, o homem não deseja. Já os homens destacaram que desejam parceiras apaixonadas e pacientes. O homem quer aventura. Qualidades que não apareceram na lista das mulheres. Há uma unanimidade em relação às três características mais intoleráveis. Homens e mulheres odeiam mentira, trapaça e grosseria. Certo. Mas vários outros itens também apareceram, como vício em drogas, raiva e preguiça. Quais são os primeiros, as três aí que não gostam? mentira, trapaça e grosseria. Acho que ninguém gosta disso, né? Mas eu vejo essas ser humano. Eu vejo essas loirinhas lindas aí ficando com os traficantes de droga aí, rapaz. Mas tem um monte de loirinhas aí. Os caras são gentis, meu. Aí, não trapaceiam. Ah, não são desonestos. Não mentem, né? Não mentem. Tu vê loirinha linda com traficante de droga? Eles são fora da lei, só. Mas sabe, eu acho que essas características todas, elas estão ligadas diretamente ao casal e nem sempre ao que ele representa pro outro, entendeu? Se o cara for leal comigo, sincero comigo, mas pode de repente trapacear, tô entrando isso. Na mente eu acredito do povo, que seja isso aí mesmo, é isso aí. Homens deixam claro que não toleram peso excessivo. Meu Deus. Enquanto esta questão sequer foi mencionada pelas mulheres. Essa é a grande diferença entre as mulheres e os homens, né? Ia fazer diferença pra ti, Rodaiquinha, se eu tivesse os 80 quilos que eu tenho ou os 120 que eu já tive? Tu tem 80 quilos? Tem. Ponto. Já teve? Não teria diferença. Já teria menor 120 diferença. Quilos. Se eu chegar a sentir com 120 quilos, tu vinha tranquilamente. Tu ia apertar pra ela, será que rola, meu? E ela ia dizer, rola. Se eu te empurrar, rola. Responde, Rodaica, agora eu quero ver. Quando existe o primeiro encontro, a mulher é muito parecida com o homem. Alguma coisa no homem, visualmente, a atrai. Sim. Logo em seguida, ela precisa conversar com aquela criatura e entender como é que funciona a cabeça dele. Mas enrolaria logo em seguida com 120 quilos? Mas é que daí é uma questão de gentileza, de tu deixar uma pessoa se aproximar se tu não tem nenhum tipo de receio daquela situação. Maravilhosa. Se tu tá comprometida, se tu tá apaixonada por outro cara, se tu tá, de repente, com as tuas amigas e não tá afim de falar com ninguém, tu tem um motivo e um pretexto pra não deixar uma pessoa se aproximar de ti. Independente do peso que ela tem. Chega o Brad Pitt e o gordinho geleia. Vai me chamar a atenção o Brad Pitt. Mas aí, se eu conversar com ele e entender que não era o Brad Pitt... Que ele é um escroto! E o outro tiver um papo mais bacana, eu senti nele alguma vibração que eu não senti no outro cara, vai rolar, entendeu? Vai falar primeiro com o Brad Pitt. Eu não... Evidente, Maurício! Evidente! É, o cartão de visitas é a aparência. É que esse tipo de situação que a gente tá colocando aqui, na prática não acontece. Não acontece. Não é existe verdade. De vir ao mesmo tempo na tua direção o Brad Pitt, o maravilhoso e o medonho. Mas os seres humanos são livros. A capa de um livro às vezes engana o conteúdo. Mas eu acho que a mulher se apaixona pelo conteúdo do livro. É isso aí. O homem Neila. Pela capa. É isso aí, Neila. Pronto, Neila. Maravilhosa! Maravilhosa! Maravilhosa! Mulher maravilhosa essa Neila. Não fala assim. Né? Adoro Neila. Resumindo, o homem não pode ter 120 quilos que a mulher não vai ficar. Não, é a verdade. O que a Rodaiga falou uma coisa. Agora, a verdade é. A sua verdade. 120 quilos, o cara tá ferrado. O Alexandre acabou de ler uma pesquisa que diz o contrário e eu acabei de dar um depoimento que diz o contrário. Se tu quiser continuar acreditando na tua verdade, então tu continua. Não é na minha verdade, é na verdade. Tá, olha só, não adianta. Continua daqui. Quantos caras de 120 quilos tá amargurado? Gostei. Não é isso que tu tem que te apegar. Não, me responde. Quantos caras de 120 quilos? Eu não sei, eu nunca pesei os caras. Claro. Eu já pesei. Eu não pesei. Peraí, cara, deixa eu chegar no final da lista aqui, ó. A falta de higiene. Aparece para os homens em quarto lugar na lista das características insuportáveis. Sim, meu. Este defeito também incomoda as mulheres, porém ocupa o sétimo lugar na lista delas. Coisa é fugir, que elas já se acostumaram que homem é porco, né? Então já releva. Tem tudo isso. Por isso que o Porta coça o nariz, tira tatu e tá aí, né? Vivendo, pegando gente. Imagina no carnaval que tu não vai fazer, pô. Na avenida. Vou trabalhar na avenida. Aqui, ó, ainda, o estudo revelou que a infidelidade tem mais prioridade para as mulheres do que para os homens. Enquanto as mulheres classificaram esta característica em quarto lugar, para os homens o defeito da infidelidade vem em sexto. Como é que é? As mulheres se importam mais com a fidelidade que os homens. Não, com a infidelidade. Não, sim. Então. Sim. Com a fidelidade. É. Pra mulher, o cara ser infiel é mais problemático do que pro homem a mulher ser infiel. Não. Eu acho que é assim. Não, desculpa. Eu acho que é. O que eu entendi é que uma pesquisa tem várias leituras. Ah, bom. A interpretação de texto. Eu entendi que, para a mulher, a fidelidade do marido vem em quarto lugar. E para o homem, a fidelidade dele vem em sexto. Não. Pô, mas aí a pesquisa para cada um vale de um jeito. Não. Eu pensei que eu fosse conseguir enganar vocês, Valandro. Mas isso aí também tá na sociedade, a gente observa isso, claro, né? As mulheres têm muito mais a encrenca da fidelidade, o fantasma da infidelidade rondando a sua cabeça do que o homem. Até porque eu acho que o homem, ele acredita menos que a mulher seria capaz. E a mulher já acredita, já tem o preconceito de que o homem vai. Isso é histórico. Mas eu acho que o mundo do homem desaba muito mais quando ele descobre a infidelidade da mulher. Porque ele não espera. Quando a mulher descobre a do homem. E é por isso que ele não vai atrás. Ele não espera. A mulher já sabe, mais cedo ou mais tarde ele vai me trair. A mulher já tem o pé atrás. O homem não acredita. Primeiro porque ele se acha o cara. Primeiro porque a mulher trai menos, né? Vocês estão querendo me dizer alguma coisa? Por que sempre tu te lança nessa? Não sei, cara. Estão falando. Você se atira. É sempre tu que te joga. Tá querendo me dizer alguma coisa? Nada, pior. Nunca pensei. Falou com a minha mulher? Não, faz horas que eu não falo com ela. Tá tranquilo. Bom, e o racismo terminando aqui a nossa leitura, o racismo apareceu na lista dos 10 defeitos que as mulheres não toleram em seus parceiros, um item que nem foi mencionado pelos homens. Tipo, a mulher não tolera racismo. Que seu companheiro seja racista, isso. É isso? Tá. E o homem faz diferença. Nem sequer possibilidade da mulher ser racista. É, vai muito além. É verdade. Imagina, ver um corpo, ver uma mulher, ver todas as possibilidades, vai lembrar de racismo. Não enxerga nada, nem cor, nem raça. Vamos que vamos. Esta é a mulher moderna. E é o homem. Essa é a mulher calejada, Alexandre. Olha! Já viu muito na vida. Tá bem, cara, era isso. Não dá tempo pra mais nada no Pretinho aqui, infelizmente. Mas vamos voltar. Vamos voltar para mais uma rodada logo mais às 6 da tarde aqui na Grande Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho. Até aqui viemos com Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Vem aí o Geiso, que quer trocar seus vale-transporte. Por quê, Geiso? Achei os VT das antigas, eu quero dinheiro, meu. Quer VT por dinheiro? Sim, meu. Vamos ouvir!